obrigado pela tua participação mais uma vez. Esse belo samba composto por você, Brasil do Quintal e Gilson Berlim. Valeu, Pagodinho. Tô indo aí pra te buscar. A gente precisa se entender. Não quero saber se vão julgar. Só quero você. Desentendimento é tão normal, mas não pode maltratar assim. Porque o sentimento é de um casal, quando é de verdade não tem fim. Assume comigo a decisão de dar uma chance ao nosso amor. A gente merece esse perdão. Você deve estar como eu estou. Já são tantas noites sem dormir. Se alguém perguntar, tá tudo bem. Sozinho sofrendo por aí, sem se interessar por mais ninguém. Se a gente se ama pra valer, melhor é viver a nossa paz. Não quero saber dessa distância nunca mais. Vem, meu amor, nós temos tanto pra viver. E tudo que eu sonhei pra mim não faz sentido sem você. Pra nunca mais a gente se deixa. Vem, meu amor, nós temos tanto pra viver. E tudo que eu sonhei pra mim não faz sentido sem você. Vem, meu amor, vem, meu amor, tô doido pra te ver voltar. Pra nunca mais a gente se deixa. Tô indo aí pra te buscar. A gente precisa se entender. Não quero saber se vão julgar. Só quero você. Se ligou? Desentendimento é tão normal, mas não pode maltratar assim. Porque o sentimento entre um casal, quando é de verdade não tem fim. Assume comigo a decisão de dar uma chance ao nosso amor. A gente merece esse perdão. Você deve estar como eu estou. Já são tantas noites sem dormir. Se alguém perguntar, tá tudo bem. Só assim sofrendo por aí, sem se interessar por mais ninguém. Se a gente se ama pra valer, melhor é viver a nossa paz. Não quero saber dessa distância nunca mais. Vem, meu amor, vem, meu amor. Nós temos tanto pra viver. E tudo que eu sonhei pra mim não faz sentido sem você. Vem, meu amor, tô doido pra te ver voltar. Pra nunca mais a gente se deixar. Vem, meu amor, vem, meu amor, nós temos tanto pra viver. E tudo que eu sonhei pra mim não faz sentido sem você. Vem, meu amor, tô doido pra te ver voltar. Pra nunca mais a gente se deixa. Pra nunca mais a gente se mas a gente se deixa. Zeca Pagodinho, muito obrigado.